Zona 70, os dois Zona, me escuta Alfa, repórter André Juliette. Gol 606, chama Recife, frequência 125.45. 2545, Gol 606, bom dia. Bom dia. Me escuta Alfa Índia até o passar Uno. Alfa Índia até o Uno, 3170, obrigado. 3170, copia a torre. 3170, Alfa Índia para o 01, tá copiando? Agora alto e claro, as outras duas eu não havia copiado, não. Ah, desculpa. Obrigado, bom domingo a todos aí. Senhores também. Salvador, é Portugal, 024, mission 11, request mission start. 024, clear to push and start, come back to taxi. Clear for push and start, we'll report range 14, yeah, Portugal, 024. Hotel, Golden 606, bom dia. Naves a 12, dentro das condições, Golden 606, média constante. Portugal, Portugal 024 request taxi. Portugal, clear taxi, coming back, hot shots, Hotel 310, on your. Sorry, Yari, mission was broken, Yari, yes, sir. Portugal, Portugal 024. Go ahead. Confirm, clear, text, call the point, send away, 1-0, by Abraham. Isaiah, Juliet, Alpha, and Bravo, coming back on the hot shot. Juliet, Alpha, and Bravo, airport. Salvador Air, Portugal, 024, fully ready. Portugal, clear to take off, 21-0, 100 degrees, 6 knots. 24, line up and take off, 21-0, Air, Portugal, 024. Controle Maceió, bom dia, OTAN 9522. Mantive confirmando ajuste 1012 e a temperatura. ILS sem glide ou pode ser o RNAV também? É estranho. Esperando só 952. Portugal 024, boa noite, 38, Salvador de Parte 19, decimal 8. 19, decimal 8, boa noite, obrigado. Portugal 024. Portugal, muito boa noite, Portugal 024, ground sim, 2000, running 370, boca de pata. Ok, good morning, Portugal 024, baby, can't that procedure? Restrict to level 330 on Puka departure. Clear flight level 330 on Puka departure, airports go 024 heavy. 024, roger. And Salvador Airport 024, any chance to proceed direct to CPAR from present position? Okay, stand by 1 second. Standing by Airport 024. Portugal 024, receive center, they did not clear to you to fly the SFR because there is so many, too many aircraft flying on the Brazil 10. Okay, we will maintain the standard departure, Portugal 024. Alright. Portugal 024, passing 150, maintaining Boca departure. Catech now centered at 125.45. Good night. On departure, Boca 12545. Boa noite, muito obrigado. Portugal 024. Salvador, bom dia, Santos Mestre. Santos Mestre Português, bom dia, vigilância, identifique. Via, direto Duna, desça 2000-102. Duna 2000. Firmo. Livre LS, Pro de Duna, chame localizador. Chamará. Salvador, bom dia, gol no 8-6, sente a informação Delta. 8-6, bom dia, identifique. Duna, desça para 3 mil pés com 1-0-1-2. Na boa de Duna para 3 mil pés, gol no 8-6.